depois te transformar em mais um showman. Jogando a tudo que cê fez, quando menos esperar vai ser a bola da vez. Eles querem sua pele pra teste, criam marionetes em série. Tudo via satélite, um flash te segue e você vai ser manchete na net. Invade sua privacidade à vontade, criam personalidade, eu sou personagem. Sua liberdade vale o direito de imagem. Ficção não, a moda é reality. Tome cuidado com a espionagem da federal ou dos paparazzi. Fora da lei ou celebridade, você vai tá no reality show. Reality show, sua vida virou um reality show. Reality show, a sua cara fica show em slow show. Reality show, sua vida virou um reality show. Reality show, a sua cara fica show em slow. Seria de você, vivendo na era das cavernas, sem vigiar, sem TV, sem fazer da sua vida novela. Ei, nada de online, tudo em off, imagine a sua imagem sem Photoshop, sem Photoshop, sem slide, sem edição, sem ter a sua intimidade em exibição. Aí, sem stop, sem slow, sem os vídeos mais incríveis do mundo, sem ser pop, sem homem show. Chega de viagem de volta ao futuro. Reality show, sua vida virou um reality show. Reality show, a sua cara fica show em slow show. Reality show, sua vida virou um reality show. Reality show, a sua cara fica show em slow show. Me diz quem não quer se dar bem, quem não quer ficar famoso e aumentar os seus bens. Me diz quem não quer ser alguém. E aí, que personagem cê tem? Pra aparecer, mostra tudo pra quem quiser ver. Tem aquele que mesmo sem querer, tem a vida explorada na TV. Tem herói, tem vilão, de quem é a voz na gravação. Que tramou, armação, agora é o rei da corrupção. Ninguém viu a câmera escondida, o dono do celular virou cinegrafista. Circuito fechado pra vigiar sua vida, no banco, no supermercado, você vira notícia. Artista, no mundo celebrity, assista a mais um reality, vai conferir cenas sensacionalistas. Sessão desastre, ataque terrorista. Mundo capitalista, mundo canibal, destruição transmitida em tempo real. Tecnologia da era digital, câmera que resista ao juízo final. Reality show,